você. Obrigado, próximo, próximo, obrigado. Próximo, próximo, obrigado. Próximo, próximo. DJ Murilo Mix. O DJ Priscel do Marajó. Enquanto eu viajo, me manda perfect dele, transporta o seu carro. Da trilha, um vento forte que foi de tripa no ar. Meu coração preso no corpo, ele bate sem deixar. Hoje em dia eu sou só tela, me deixe no fim. Até hoje ela se tá como da primeira vez. Tá como da primeira vez. Vídeo rebolando lento, descendo enquanto eu viajo. Me manda perfect dele, transporta o seu carro. Da trilha, um vento forte que foi de tripa no ar. Meu coração preso no corpo, ele bate sem deixar. Hoje em dia eu sou só tela. Baixe agora os CDs no canal oficial DJ Murilo Mix de Arapixi. Beijos.